anjo. Quando vem pra cá e quando olha, me faz delirar. Ela vai dançando para inspirar. Quando me olha, me faz delirar. Dançando, dançando, ela pira pé demais. Mexendo, vem assim, louca nessa night. Vamos nos divertir, pirando muito mais, muito mais, muito mais. Yeah, yeah. Joga ele ao cabeção. Vem dançando, me olhando e enfim, parece um anjo. Parece anjo. Quando vem pra cá e quando olha, me faz delirar. Ela vai dançando para inspirar. Quando me olha, me faz delirar. Dançando, dançando, ela pira pé demais. Mexendo, vem assim, louca nessa night. Vamos nos divertir, pirando muito. Tem as melhores Top Cell celulares e Top Cell Prime. Yeah, yeah. Parece anjo quando vem pra cá e quando olha, me faz delirar. Ela vai dançando para inspirar. Quando me olha, me faz delirar. Dançando, dançando, ela pira pé demais. Mexendo, vem assim. Yeah.